tarde com o pessoal do Legião Urbana. Alô, boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo certo. Vamos falar, prazer. Bom, Fá, prazer. Renato Russo, prazer. Casa Alberto, aqui é Adriana. Boa tarde. Tá bonzinho. Prazer, Renato. Bom, então eu queria dizer... Eu sou rindo. Cadê o Star? Trouxe o Star? Rima, linda, ándale. Bom, Adriana, você começa a fazer as perguntas, vocês falam o que vocês quiserem, falem do LP, a gente vai tocar tudo que é música aqui, menos. Menos. É... Menos. Caboclo e Conexão Amazônica, a gente vai... foram proibidas. É, já a gente vai falar a respeito disso. Pois é. Então é o seguinte, nesse novo LP vocês gravaram várias músicas que já tinham sido feitas há quase 10 anos atrás. Como Que País É Esse, por exemplo, que rola aqui na Rádio Cidade. É, Que País É Esse, inclusive, foi feito em 78. Por que vocês guardaram essas músicas tanto tempo? A gente sabia que 10 anos depois ia estar pela merda. Ah! Eu imaginei que era algo assim. Mas como é que foi que vocês fizeram essa música? Como pintou a circunstância que vocês fizeram a música para saber que... Não, isso era na época da redemocratização, né? Em 78. E assim, um pouquinho antes, porque a gente era de Brasília e a gente ensaiava no campus da Universidade de Brasília, na UNB. E na época descia aquele pessoal tipo vestido da SWAT, assim, pra realmente bater nos estudantes e tudo. E a gente tava vendo que a situação, assim, tava mal. E a gente começou a fazer músicas, assim, mais com sentido, assim, mais pra esse lado político. Porque a gente tinha acabado de descobrir uma banda inglesa chamada Sex Pistols. Que foi, assim, a primeira banda punk original, assim, né, que representou, assim, junto com o Clash, aquele começo todo, né? Eles eram proletários e começaram a falar de coisas que incomodavam a eles, né? A gente era de classe média, mas tinha coisas que incomodavam a nós também. No caso, principalmente, assim, aquele negócio vestibular, né? Você estudar e, de repente, pra quê, sabe? Você vê o negócio, a corrupção toda que existia. E a gente via, porque em Brasília você sabe direitinho o que acontece, né? Uhum. Hoje em dia acontece a mesma coisa, só que 10 vezes pior. Eu acho. Mais até. Mas, né? Não sei. Aí a música foi feita em cima disso e continua, de certa forma, atual até hoje, ó. Por que vocês guardaram tanto tempo? Porque a gente achava que tudo ia melhorar e que a música ia ficar redundante. Mas não é verdade. E de repente a gente ficava, não, vamos lançar no próximo. Mas escuta, vocês atualmente já fizeram alguma pra guardar pra daqui mais uns 10 anos ou 15? Alguma coisa assim? Não, na boa. Porque tem que ser assim. Vocês acham que vai melhorar, vai piorar? Como é que... Não, a gente não fez uma pra guardar daqui a 10 anos, porque se a gente for fazer uma música sobre coisas positivas, não tem que ser guardada, tem que ser lançada logo. E se for uma coisa sobre coisas negativas, a gente não quer esperar nunca pra lançar, porque a gente não quer mais fazer nada falando de coisas ruins. Muito bem. Lulinha, por que para de bater palma, Lulinha? Lulinha tá tietando ali atrás. Mas vai, próxima pergunta. Próxima pergunta, seu departamento. Eu já fiz. Já fez? Agora pergunto eu. Bom, então você já fez, pergunto eu. Bom, mas é o seguinte. O que que representa esse disco na carreira do Legião Urbana? Renato Rocha. Representa mais uma obra, mais um trabalho, mais o que a gente sente. De repente veste no momento de trabalho da gente também. É mais um presente de Natal pros fãs, eu acho. Ah, que chique. Vocês entraram na onda também de gravar esse Natal pra pegar as vendas do Natal? Exatamente. Mais ou menos. A gente não, esse a gente chama de 2,5. Também, né? Não, que foi o seguinte, a gente tava gravando o terceiro disco. Ia se chamar Disciplina e Virtude. E no meio do caminho pintou um problema com as letras, né? Porque não tava sendo coisa muito positiva. E a gente queria fazer uma coisa mais pra cima, né? Mas eu não tava conseguindo encontrar uma maneira de falar, oba, estamos todos felizes, que dia legal, sabe? Que bacana, eu vou conseguir pagar meu aluguel, sabe? Coisa assim. Ainda mais com AIDS e tiroteio e morro e essas coisas todas e constituinte. E não ia ser legal a gente fazer coisas novas, principalmente depois do segundo, que é assim, como se a gente fosse assim, limpando tudo. O primeiro era bem pesado, o segundo deu uma abertura legal, né? Índios é pesada, mas de repente tem uma certa luz no fim do túnel, né? E a gente de repente parou. Hoje em dia não tem luz no fim do túnel, tem tiroteio. A gente falou assim, pô... Tem uma fumacinha assim no final do túnel, você vê uma coisa meio nevoada. Aí o terceiro não saiu, mas a gente falou assim... Os fãs conhecem muitas dessas músicas, né, que a gente nunca tinha tido a oportunidade de lançar. E começou assim, as pessoas tiveram contato com essa música, mesmo quem não ia para as apresentações, através de fitas que começaram a rolar em rádio das nossas apresentações ao vivo. Então tocou Que País É Esse, Faroeste mesmo, a gente já ouviu em rádio tudo. E o pessoal ligava pra gente, telefonava e escrevia cartas, quando é que vocês vão lançar essas músicas? E como a gente estava naquele embalo de estúdio, a gente queria realmente gravar, porque a gente voltou e voltou bem, né? Porque a gente passou um tempo assim meio brigado, não sei, até aqueles boatos, né? Deixa, acabou, não sei o quê. Mas não acabou nada, né? Então vamos gravar esse disco? Vamos. E foi em tempo recorde, a gente gravou em 2 semanas. E fez um projeto gráfico legal, explicando as músicas, explicando a banda, sabe? E quando é que vocês vão gravar ao vivo? Não, eu não sei, eu acho que disco ao vivo assim no Brasil é meio bobagem lançar. É. Porque assim, a gente já tem tão pouco espaço pra lançar músicas a gente mesmo em estúdio, né? Então eu acho que um disco ao vivo só daqui a muito, muito tempo. Ah, legal. Mas a gente nesse disco tentou conceber uma, assim, ficar bem ao vivo, né? É bem íntegro, assim, o que a gente vai tocar é o que vai estar no disco. Assim, mantendo Rocha, a artística do ao vivo. Só não tem as palmas. É. Ô, Rocha. A gente bate palma aqui, não tem problema. As várias. Geralmente vocês abrem um show com que país é esse? É, geralmente. Quer dizer, a gente parou quando teve o plano cruzado. Não, achou que ia melhorar, mas a gente voltou. Ela começava com a bateria, né? Aí geralmente a gente chega, quando a gente vai fazer show, que é sempre assim, ó, você tem meia hora pra passar isso e ainda criar o show. Geralmente não chegava, nem tinha passado nada. Aí começava a tocar a bateria, aí o cara na mesa ficava assim, subindo, o tom subia uma caixa, aí baixo, aí chegava o Billy, dum. Aí a gente equalizava o show inteiro a partir dessa música. Ô Renato, quero te perguntar uma coisa. Você falou a respeito ainda há pouco dos grupos, pessoal que achou que vocês iam acabar, não sei o quê. Qual o motivo que você acha mais forte que um grupo, no caso, acaba? Vocês já estão juntos há quantos anos? 3 anos. Hã? Se conhecem há quantos? Há muito mais tempo. Quantos anos mais ou menos você se conhece? 10 anos. Uns 10 anos. Por que você acha que os grupos acabam? O que vocês têm na cabeça a respeito disso? Vocês têm a cabeça feita a respeito disso, desse lance? Vocês acham que é uma coisa que... Eu não sei a respeito das outras bandas, eu gostaria de não falar sobre isso, mas no nosso caso foi desgaste. Assim, de toda cidade ser a mesma cidade, todo hotel ser igual, todo aeroporto ser igual e, sabe, encontrar gente chata pra tudo quanto é canto. Porque o problema é assim, você descobre que, assim, você faz uma banda de rock and roll para fugir de determinadas situações. Então você não quer ter um emprego careta, você não quer encontrar com essas pessoas chatas. Assim. Então você diz, ó, eu vou ser artista, né? Que nenhuma pessoa escolhe, por exemplo, ser cientista ou algo assim. Então a gente escolheu, nós vamos fazer música porque é isso que a gente gosta. E no final a gente descobriu que a gente estava tendo que conviver justamente com as pessoas das quais a gente queria fugir, entendeu? Então é a filha do prefeito com sabe, coisa no dente que vem falar com a gente, eram os fascistas. E a gente querendo, por exemplo, a gente chegava na cidade, queria encontrar a garotada legal, queria conversar com eles e não, tinha que ficar trancado no hotel, sabe? Com um bando, assim, sabe, de pessoas que realmente não eram as pessoas que a gente queria encontrar. Não só isso, mas também assim, o Brasil é um país muito grande e a gente teve que fazer muitos shows. E a gente sempre foi uma banda pequena, uma banda underground, né? E o 2 estourou muito. A gente passou de tocar no Clash, ou então no Papagaio, que a gente tocava pra 500 pessoas, pra tocar pra 20 mil. E morreu gente em show em Brasília e a gente falou, não. Mas assim, eu acho que se acontece alguma coisa com a banda, é mais assim por causa das próprias pessoas da banda. É muito difícil você conviver. Imagina, quando a gente viajava com uma equipe mais ou menos assim. Imagina que nós todos assim agora tá um clima assim legal, né? Quantas pessoas tem que ter? Umas 12, né? Agora que durante um ano vocês vão ficar juntos o tempo todo, e não só juntos, mas juntos no espaço físico desse tamanho. Se não é aqui, então isso aqui é uma sala de espera, ou então no aeroporto, ou então vai ser uma sala do hotel, sabe? Então vai ser o restaurante, ou então vai ser uma Kombi. Depois de um certo tempo, você não tem tanto espaço assim, porque de repente assim, as brincadeiras assim não tem mais a mesma graça, você fica com saudade dos seus pais, ou então, sabe, da sua menina, ou então, sabe, do lugar onde você mora, assim, e você não tem por onde sair, e sempre gritaria, show. Aí de repente assim, você não vai ser indelicado e, pô, sai da minha frente que eu tô de mau humor. Então você vai segurando, até que um dia explode. Aí fica os 12 gritando, feito os loucos, sai daqui da minha frente. Então vamos ouvir que país é esse? Vamos lá. Legião Urbana ao vivo na cidade. Bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Agora vamos ouvir outra. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Eu sei. Sim. Eu sei. Eu sei. Sobre eu sei? Eu sei. Eu sei. Quer dizer, você já sabe, você quem fala. E aí, o que tá rolando aí? Eu sei. Mas eu sei que... Uma das faixas do LP, vamos rolar um pouquinho o LP, vocês falam um pouquinho de cada faixa agora. Eu sei, foi antes, ela se chamava 1821. É assim, é sobre essa época da vida das pessoas. Então, de repente, assim, você tá tendo que servir exército, então tá tendo que pensar em vestibular. E tem muita cobrança, todo mundo fica, sabe, assim. Pá, não sei o que, tarará, tarará, tarará. Ah, meu filho, faz isso, não sei o que. Você sempre responde, eu sei, entendeu? Mas a música, tipo assim, não é se eu sei isso. Se você sabe, por que que você não faz? É um outro lance, é quando você para pensar. Heber também quer saber quando vai ser o primeiro show de lançamento do disco, dado? Eu não sei, a gente sim tá com um projeto de fazer um grande show aqui no Rio de Janeiro. As coisas estão se acertando, mas assim, mais ou menos pra final de janeiro. Aguarde. Eu acho que vai ser dia 24 de janeiro, um lugar grande. Aguardem o super show do Legião Urbana. Agora, tem essa aqui que o Dado vai responder também, olha. O Márcio quer saber por que que não lançaram a música Dado Viciado e se tem alguma coisa a ver com o Dado Villa-Lobos que tá aqui. Meu filho, o lance é o seguinte. Essa música não foi lançada justamente porque não tem nada a ver com o guitarrista Dado Villa-Lobos. É justamente, esse cara é um amigo do Renato lá, o primo dele, né? O primo e tal, então a música é sobre ele. Ele era irmão da menina lá do Faroeste. Irmão da menina. Você vê, a família tá no meio. E bem, eu achei assim, né? E até o Renato e a banda também achou que ia ser uma coisa meio assim, sei lá, a Polícia Federal ia baixar lá em casa, tal, sabe? Essas coisas assim. Ele toma insulina, usa seringa. Aí assim, pega mal. Aí será lançado um dia, eu acho, não sei. Mas também porque, assim, as músicas desse disco, tem algumas que eram do Aborto Elétrico, outras que eram antigas, algumas músicas minhas, antigas, mas assim, a tônica do disco é lançar músicas que a Legião tocava. E Dado Viciado a gente só tocou uma vez, e mesmo assim porque pifou o som lá em Brasília, então as pessoas conhecem disso, não é como Que País É Esse que a gente tocava em tudo quanto é show. Então isso foi também o motivo pra música não ter entrado, né? Legal, então vamos fazer o seguinte, já falamos tanto em Faroeste Caboclo, tem gente que se alguém não conhece, de repente tá louco pra conhecer, fala como é que é Faroeste Caboclo. Olha, são 9 minutos, hein, não desliga não. 9, então tá legal, vamos lá, inteirinha, pode mandar aí. Já não vamos conseguir. É fácil de você improvisar, né? Então, às vezes, eu coloco algumas coisas, tipo, eu já coloquei Sisters of Mercy, a gente já colocou Help dos Beatles e tudo. Mas é porque, assim... É, eu vou falar isso. Mas, assim, em geral, porque, assim, bem, a gente não gravou porque a gente não tem o costume de gravar música dos outros, né? Porque a gente já tem tão pouco espaço pra gravar as nossas próprias composições, que aí fica meio difícil. E tentar uma regravação de Stairway to Heaven, né? É um pouco puxado, né? É assim, eu acho. Mas seria por isso. E outra pergunta aqui, essa aqui é do meu xará, aqui do xará do Marcelo. Marcelo, ele quer saber o seguinte, como é que vocês acham que vai ser a aceitação do disco no mercado? Qual vai ser? O pessoal vai receber bem ou não? Como é que é? Ah, eu acho que cada um tem sua opinião individual. Eu acho que vai bater de acordo com o que a pessoa escutar. Eu, por exemplo, eu gosto de escutar de manhã uma música suave, mas não importa escutar Que País É Esse. Eu adoro escutar Que País É Esse, às vezes começar com uma porrada. Eu acho que cada pessoa vai, sabe, tem a individualidade suficiente pra gostar ou não. Espero que todos gostem. A gente não tem muita noção do que vai acontecer. Nesse caso, não se sabe assim muito, né, porque as coisas são tão difíceis, as coisas mudam tanto, assim. A gente acha que a percussão do disco em si, assim, ele já é um lance bem forte, assim. Se gosta ou não, né? Eu acho que o legal pra gente foi o disco ser feito, né? A gente veio numa fase difícil, aí tava aquele boato, o Jumar acabar, não sei o quê, Renato Russo morreu, e não é nada disso. Então, de repente, assim, é mais um disco pros fãs. Sabe, a gente espera que o grande público goste, mas esse disco é mais especial para as pessoas que sempre acompanharam a Legião, acompanharam assim desde o começo, né? E para essas pessoas assim que são próximas e queridas, assim, aí a gente fez esse disco para as terem de lembrança. Aí vem assim com a explicação da banda, vem com fotos, tudo para o pessoal guardar. Mas assim, agora eu acho que eu espero que a aceitação seja legal, né? Já é disco de platina. Agora deixa eu fazer. Legal, legal, sabia? Agora só te fazer uma pergunta aqui então. Você falou que todas as músicas foram gravadas em primeiro take, né? Bateu, valeu, ficou. Quase todas. Não, mas então, é o seguinte, porque foi assim, a gente não tocava assim, há certo dessas músicas. Qual foi a primeira que a gente gravou? Foi Conexão. A gente entrou no estúdio. Bom, qual delas a gente grava? Conexão, vai. Um, dois, três. Fez, né, primeiro take, ainda fez um arranjo especial de primeiro especial de primeiro. Ah, foi incrível. É, eu sei, por exemplo, eu comecei a tocar no violão, eles acompanharam, pronto, saiu a música. E vem cá, isso pode fazer com que o disco soe como se fosse um disco ao vivo? É a nossa intenção, que isso seja mais próximo. Não ao vivo, é, porque tem a coisa do ao vivo. Eu sou íntegro da banda. All right. Mas assim... Não é bem assim, né? Tipo assim, ao vivo que a gente chama, porque realmente é ao vivo, porque foram... tiveram poucas dobras, assim, né? Tem uma música agora que a gente vai ouvir que o vocal é voz guia, sabe? É, essa foi ao vivo. Foi ao vivo, assim, a ideia de ao vivo é pra ser uma coisa visceral. Porque, por exemplo, Andrea Doria, a gente usou todos os... A gente não sabe tocar aquela música direito. E para o Oeste Caboclo aí, que vocês acabaram de ouvir, também, assim, deu um certo trabalho. A gente ficou 3 dias fazendo o arranjo dessa música, entende? Porque ela tendo 9 minutos, a gente tocava ela inteira, errava no final, volta. É, volta, que tem que... Grava tudo de novo, entende? Aí foi difícil. Então vamos ver, então, uma outra pergunta aqui do outro ouvinte. O Rafael. O Rafael quer saber quando começou a ideia de compor e tocar. Então fala cada um individualmente, acho que é mais legal, né? Sei lá, assim, a ideia de compor, assim, de começar a tocar, que naturalmente acho que as pessoas da banda estavam ligadas em música, né? E assim... Pra mim foi quando os Sex Pistols chegaram e falaram, olha, se vocês gostam da gente, sabe, façam sua própria banda. Por exemplo, assim, seria mais ou menos a gente assim, vocês gostam da Legião? Então, em vez de ficar, tipo assim, só acompanhando o trabalho da Legião, não, façam suas músicas, façam um conjunto. Aliás, é o que a garotada faz. É, mas foi quando me falaram isso, eu achei, poxa, legal. Então, em vez de ficar aqui sentado ouvindo de headphone, eu vou comprar uma guitarra. Isso foi o que eu peguei também, porque eu acho que o baterista do Capital, que agora sonha, é, deixar. Então vamos escutar mais uma, o Bonfá que pediu, vamos escutar então. Qual o nome da música? Vamos lá. Depois do começo. Essa depois do começo. Começo, essa é de 83. Legal então. Então é o seguinte, olha, a turma da Legião já está com as últimas perguntas, tá, dos ouvintes, e eles mesmo vão fazer, vão lendo, vai perguntando, vai respondendo, é, ali. Mas é rapidinho, isso não dá para tocar a última música. Mas é o seguinte aqui, o Pierre tá perguntando se a gente vai fazer algum vídeo desse LP. Vamos, né? A gente acabou de fazer um. A gente acabou de fazer um e a gente vai fazer mais. Todas as... É, o Bonfa está com a máquina dele, a gente que está afim de bolar. E talvez pinte um curta-metragem com o Faroeste. É verdade que a banda vai terminar como foi noticiado em uma revista? Júlio César pergunta, a resposta é não! Se um dia vão lançar a música Eduardo e Mônica do segundo LP com a letra completa. Já tá completa. Não, é porque tinha mais, era, durava 6 minutos em vez de 4, né? Mas eu acho que a segunda parte, o Eduardo e Mônica, acho que não. Plano de gravar um disco ao vivo no momento, não. Vocês, esse foi o Madison que perguntou. O Marcelo pergunta se a gente acha que esse disco foi bem mais trabalhado que os outros. Foi bem trabalhado. Tanto quanto durou menos tempo. Como analisamos o rock brasileiro, isso vai ficar para a próxima. Se pensam em tocar no exterior e quando? Isso a gente pensa. Sim. Portugal, Canadá, países, Austrália. É, principalmente nos países. União Soviética. Mas... quando vai sair LP? Regina, o LP já está nas lojas. E se vocês pensarem em se separar, e o que acham da pouca duração das bandas no Brasil? Bem, isso a gente pode falar isso aqui mais tarde. Analisar o rock brasileiro. A gente realmente não gosta de analisar o que a gente faz. E assim, o métier da gente. A gente não gosta de falar dos colegas da gente. Eu diria que assim, eu pessoalmente, eu adoro Plebewood, adoro Titãs, adoro o The Fala, Kid Abelha. Tem uma opção de bandas que a gente gosta. Eu posso não adorar todos, mas respeito todos. São todos gente. É, eu acho que, assim, o rock brasileiro tá em cima. Então é isso. Agora, não, agora terminou. Ó, todo mundo que a gente respondeu vai ganhar um disco, falou? É o mix de que país é esse? Uma capa especial. Pô, acho que até dá tempo, de repente, de chamar o nome da galera aqui. Quer chamar ela? Rapidinho. Quem ganhou foi Kleber, Francisco, André, Germani, Márcio, Vitor, Alessandro, Maurício, Vladimir, outro Márcio, Carlos, Patrícia, Ana Paula, Rafael, Marcelo. E mais ainda, putz, quanta gente. É, Madison, outro Marcelo, Fábio Mendes, outro Marcelo, Regina, Anderson, Pierre, Júlio César, Marco Aurélio e... Acabou não, tem mais dois. Roberto e Ubirapuã. É, a gente não vai, tá, Ubirapuã? É aqui não, porque ele perguntou se a gente ia participar de um certo show, a gente não vai. E o Roberto perguntou quais conjuntos e pessoas que influenciaram a Legião. muitos, né? Pra mim, Sex Pistols, Beatles, Come Set Angels, né? É, agora... Legal, então um bate-papo final, vocês dão as considerações finais pra gente poder tocar Angra, porque daqui a pouco o pessoal vai falar ali. Então a música tem quatro minutos, então vai acabar. Um abraço pra todos. Comprei o disco. É, ó, essa que vai tocar agora pras meninas. Cidade 10.